mostrar nossos defeitos. Eu só quero do meu lado esse amor que é tão bonito. Se é mentira para os outros, tanto faz, eu acredito nesses olhos. Estou com...